Boa noite. Boa noite. Vou falar a mesma coisa sempre. Para quem não me conhece, eu sou Francis, muito prazer. E já há algum tempinho eu recebo umas mensagens psicografadas, mensagens do plano espiritual. Hoje a mensagem é de um espírito que eu gosto muito, que é o seu Sete Encruzilhadas, que é o meu Exu. Ele trabalha comigo e ele está sempre aqui. Sempre aqui. Onde eu vou, ele vai. Ele está sempre aqui. Hoje, quando teve essa comunhão umbandista, que legal, universalista umbandista, umbandec, qual que vocês possam achar, ele estava aqui, do meu ladinho, aproveitando. Então, a mensagem dele é a seguinte. Mediunidade é um caminho tortuoso e cheio de pedras e de todo e qualquer tipo de obstáculo. Médium, todos são. Sim, todos os que neste planeta estão encarnados pediram para aqui nascer com este pequeno grande dom de resgate, o qual abrange as eras pelas quais a humanidade já passou. A maioria das coisas que acontecem em suas vidas é o resultado da tão conhecida lei de causa e efeito, que é citada com frequência nas reuniões de casas espíritas e que é muito bem explicada no Livro dos Médiuns e no Livro dos Espíritos. Esta lei se perpetua pelas várias encarnações das almas que aqui estão para que sejam resgatadas, perdoadas, compreendidas, apaziguadas e verdadeiramente amadas. Todo e qualquer resgate só se realiza através da mão dos grandes, ferozes e ferrenhos inimigos. É vital que este ódio, muitas vezes mortal, seja transmutado em puro e sincero amor. É mesmo? É, verdade. O amor é o único sentimento capaz de quebrar e derreter os grilhões do passado tenebroso que a maioria dos encarnados viveu e alguns ainda vivem nesta encarnação, sofrendo na carne os reflexos dos seus atos deletérios. Há muito ainda a ser feito para que a humanidade atinja a perfeição. Como atingir a perfeição, então? Através da reforma íntima, pois é ela o primeiro passo, se assim vocês o quiserem, porque tudo depende apenas do seu livre-arbítrio. Deus não nos impõe absolutamente nada. Entretanto, só isso não é o suficiente. Vocês precisam se evangelizar por intermédio do estudo e da leitura de bons livros com ensinamento mediúnico, com determinação e sem preguiça. Isto porque o povo da Terra ainda tem o mau hábito de ser preguiçoso. Quanta gente tem preguiça de ler? Pega o livro e dorme com o livro aberto, não saiu nem da primeira página. Evolução espiritual dá trabalho. Este é o maior desafio de todas as encarnações. Se evoluir e se transmutar é o que realmente querem, ainda lhes resta um pouco de tempo, pois o relógio já está na contagem regressiva. Por esta razão, vigiar seus pensamentos e atitudes é imperioso. Assim como orar, perdoar, se perdoar, ser caridoso em casa e fora dela. Porque tem muita gente que só faz caridade fora de casa. Dentro de casa é só tiro, porrada e bomba. E, acima de tudo, não julgar o que quer que seja e quem quer que seja, pois não é a sua responsabilidade. Julgar não é a nossa responsabilidade, gente. Muito importante isso. Vocês precisam se conscientizar de que são todos filhos de um pai amoroso, que é Deus. Logo, vocês são todos irmãos e um com ele. Amem, amem e amem. Deixem que o amor de Deus haja sempre e a todo instante através de vocês. Seus sete encruzilhadas, que é o meu eixo de ferro.